6570, autorizado, decolar Capiceirão no zero, vento 100 graus, 109. Autorizado, decolagem, pressão no zero, 6570. Geral 9970, bom dia, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. E chama Recife, 153325. Também 570, decolada azul no meio, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, bom dia, 570. Controle Salvador, muito bom dia, para carga 6570, cruza 2500 para 350, perfil da PUCA Caju. Abre 6570, contato radar 350, sai da PUCA. 6570. Autorizado táxi até a ponte de espera da pista 10 via Pátio Índia Alfa no ponte de espera Semia Torre 118.95, ajuste no 0, 16. Ajuste no 0, 16, autorizado táxi até a pista 10 via Pátio Índia Alfa Torre 118.95, 3153. Possível 6570 para a proa de chamo? Mantém inicialmente perfil, o ABS 6570. Mantém no 6570. Paulo Salvador, total 9911, com 03 a bordo, 330 de autonomia, alternando Natal, pronto para dar. Estatal 9911, vai seguir o Airbus da TAM como número 2, no ponto de espera vai chamar a torre, 118.95, ajuste 10 no meio. Estatal 9911. O ajuste é 10, 16, segue o Airbus da TAM, número 2, quando pronto, no ponto de espera chama a torre 118.995. Prefiga, acesso que está autorizado o reboque. Reboque para ingresso no site principal. Estimativo, iniciará o pushback e reboque e informar ingresso no site principal. Obrigado. Federal 9970, contato radar 340, sai da mão. Julião Solo. Momo autorizado. Momo. 2, bom dia, 3153.0, dá 0, só. TAM 3155, autorizado. TAM 3153, autorizado. Alinhar e manter cabeceira no 0. Ali mantém cabeceira 10 da 3.1.5. Uno meu pé, decolada 1.7, primeira curva à esquerda, corredor forte, a senha transponder 0.2.6.0 e o controle 1.2.0.8. Obrigado. Confirme o pátio e o PLV, por gentileza, como é que é, convida? Para o saneamento de táxi, minha torre, 1-8-295, ajuste na 096. 1-0-96, chama a torre, 1-8-95, obrigado. Essa delta, prossiga. Mike Acuvieto, bom dia. Reporte para a TAC. Responde 0125 e o controle 1209. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e confirma na 10, 999. Direcionamento para a extrema torre, 1-8-95, ajuste no 0, 1-6. 3153, decolado aos 2-1, chama o controle na frequência 1-2-0-19-8. 3-0-8, 3-1-5-3. Controle Salvador, bom dia, 3-1-5-3. Então, 3-1-5-3, contato radar, 3-8-0, saída da EO. Adael, Salvador, 3-8-0-3-1-5-3. Controle, é o Ciderão. Podemos aprovar com o Rigor? Mantenha, Momo. Certo. Trip 5514, chama Recife, 12545, alternado 12685. 2545, 2685. Câmbio no 1 da Total, livre decolagem da 1-0, vento 070 graus, 1-2 nós. Livre decolagem 9-9-1-1. Salvador, o Alfred Tango, pronto para ingresso, pode principal. Autorizado, aponte no término, no gate 01, o Alfred Tango. Sim, Matiu, reportará o término, obrigado. Aqui é com Delta, aponte para táxi. Total 9911, decolado aos 24, chame controle na frequência 1-2-0-19-8. 1-2-0-8. Olha, total 9911, decola. Total 9911, contato radar 310, saída Momo. 310. 0 na Momo, total 991. Geral 9970, chama agora Recife, frequência 12545, secundário 12685, por favor. 12645, obrigado. Bom dia, passageiro 98209. Passageiro 8209, prossiga. Quatro copo, 9908809. Haiti, é a delegação conquista 180. Vicente da Lima, o passageiro 9809. Para o 21, muito obrigado, tenha um bom dia. Gente, bom dia, eu sei que está. 39809, autorizado Vitória da Conquista, o nível 180, da cola da 1-0, com a primeira curva direita, perfil de saída Arbor, transição elétrica. A série transponde 5172 e o controle 120.8. Conforme 80, conquista. Fica 10, cruza a direita, Arbor, Elefa. 5172, 1208, 4 de 6. Gente, após a Elefa, é, rota conforme o plano de voo, ok? O passageiro do 9809. Croatian para puxa, estacionamento na remota no 3, passageiro do 9809. 3325. Ah, tô saindo entrecortado, por que assistir de novo, por exemplo? Positivo. Frequência primária 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 1251, secundária 133, decimal 25. Bom dia, obrigado, está 353153. Boa. Ângelo, está pronto para a cota? Confirma tarde. Lima Kilo Zulu está autorizado a Leão Sóis, Plano Yankee, inicialmente nível de voo 100, a 120 milhas, 120 milhas de Salvador, cancela para segue visual. Da cola da 10, com a primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, após direto Leão Sóis. O transponder é o 5171 e o controle 120.8. 1-0-1-6, reposta no ponto de espera da Oscar. 1-0-1-6, reposta no ponto de espera da Oscar. Michael Vito, confirme se tem condições da interseção da taxa Oscar, o Lago Pro Nordeste, ou irá fazer ré forte? Vai fazer o ré forte. Estou aí, eu vou estar crescendo do comandante. O total 9911, chama Recife agora na frequência 12545, secundária 12685, bom voo. Muito obrigado, vou chamar 12545, 12680, Recife, total 9911. Vou tiver 12685. 2685. Macaco Delta, reposta no ponto de espera da Oscar, ciente de um Echo Charlie 35 na mesma posição. Marca Vito, confirme a voar com o Pro Nordeste ou com o Pro Sul? Marca Vito, ingressar no 7. Gente, autorizado. Ingressão no 7, reporte nele pronto. Mike Eco Vito, autorizado a decolar cabeceira 1-7, vento 1070 graus, 1-0-2. Mike Eco Delta, após a decolagem do Mike Eco Vito, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. 1-7. Manter cabeceira 1-7, Mike Eco Vito, Mike Eco Delta. Que é convido, decolado aos 35, mantenha minha escuta até 3 vezes para o controle. Mantendo, Vitor. Macaco Vitor, autorizado cruzamento do campo, reposta vertical do... Informação para o Vitor, vertical do... Reposta na praia de buraquinho, Macaco Vitor. Buraquinho, confirme? Confirmo, Mike, é com o Vitor. Vai chamar através de Buraquinho, Vitor. Estacionamento 9809, box 13. Da parceria do posicionamento. Coordenação com a equipe de sala, reporte para o táxi. Parceria do 9809. Será? Quilo Zulu, autorizado táxi até pichão no 7, reporte na Quebec. Lima, Quilo Zulu, autorizado, cruzamento. Marca de alta decolado aos 38, chame controle na frequência 120, decimal 8. Chamará controle de alta. Controle o papapá, Mike, do Delta, boa tarde, está agora mantendo mil pés, corredor axé, atenção, é pro direto Manati. Gente, Mike com Delta, está livre, direto Manati, em condições visuais, reporta livrando a zona. Reportará livrando o Delta. 1208, muito obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Mike com Vitor. Mike com Vitor, o controle prossegue com condições visuais no corredor forte, prossegue para Aracaju, confirme só qual a atitude que dá manter. Vai manter mil pés. Gente, Mike com Vitor, mil pés em condições visuais, corredor forte, estimar de pouso e para terminal quando possível. Ok, está estimando Salvador, ao Zona 155. Já te confirmo, só um minutinho, já te confirmo a terminal. Pelo Zulu, autorizado Mike, reporte na Lima. Lima, Quilo Zulu, na Lima, chame solo na frequência 121, decimal 9. Controle Salvador, Mike com Vitor, estima limite terminal 1-1-3. Salvador aos 1-2-1-1-5-5. Criado no 155 pouso de Aracaju, no 1 no 3 o, a terminal, o Mike com Vitor, condições visuais é porta a 20 milhas de Salvador. Porta a 20 milhas, Vitor. dia, Bateria 9809. Passaredo 9809, autorizado a linha de decolar, capturão no 0, vento 0, 60 graus, 089. A linha de decolar, 9809. Zulu, fica táxi em frente, contorne o pátio, Índia Alfa, ponte para a Torre, 118-95, o ajuste no 0 no meio. Bom dia, 6225. Desce ao nível de voo 050, chegada a Bonf, Cruz de Pelô. 050, chegada a Bonf, na Cruz de Pelô, 62. 085172, transponde. 5172. Afirmativo, 5172, já está acionado, vai trocar. Sim, chama o controle da frequência no 0.8. Positivo, bom dia. Show, frequência 1.20.8. 19, prossigam. Bom dia, decolonar, boa, curvando à direita. Chama na frequência 1.208, que é com a frequência do controle. Ah, desculpa aí. Manage to read by correct the report, red spot is set up and push. Bom dia, 922, desça ao nível 060, chegada Mari. 060.